época do céu me fez um pedido. Que eu não posso negar, papai do céu me fez um pedido. Que eu não posso negar, ele me pediu para te abraçar. Ele me pediu diante do Congá. Papai do céu me fez um pedido que eu não posso negar. Papai do céu me fez um pedido que eu não posso negar. Ele me pediu para te abraçar. Ele me pediu diante do Congá. Esse aqui é o canto que eu vou embora. O animalzinho reagiu a... Ela gosta. A pedido do abraço. E aí, no final, quando você vem aqui na Terra, o que, que você gosta de ensinar para as pessoas? Porque assim, a missão quem dá é quando a gente vem para a Terra. É. É. O tanto que tem dia que eu venho, que a tia fala que eu falo mais do que tudo. É. Porque eu falo. Daí eu respondo tudo que quer. Oi, tia! Oi! Tá bem, companheiro, tia? Você veio falar com eu também, tia? E é você. Boa tarde. Boa tarde. De que a gente tava falando? Tem dia que você vem na Terra e fala muito. É, tem dia que eu venho na Terra e falo muito. E hoje qual foi a missão? Então, o tio Índio falou pra falar com você. O tio Bavão falou para falar com você. E assim, o mundo espiritual também muda. É. Por isso que sempre tem que estar estudando. Tem aprendizado novo? É, é a evolução, tio. Ha. Porque o tio quer te conhecer. Que tio? Esse tio aqui. Oi, tio. Tudo bem? Tá bem, companheiro. Bem, tio. Tio. Amém. Bem, tio. Tio. Que Deus nos abençoe a todos. Você quer conhecer eu? Quero. Pode falar. Pode? Sim. Pode. Como é que você chama? Oi, tio. Bem, tio. Bem. Eu chamo Zé Pretinho. Zé Pretinho? É. Yeah. Por quê? Por quê? Porque eu tô bem pretinho, bem pretinho, bem pretinho. E você é um erê? Eu sou uma criança. Uma criança? Sim. Mas se alguém chamar você de erê, você entende? Eu aprendi o que é. O que é que é? É criança. E os animaizinhos, você gosta? Eu gosto, eles vêm sempre aqui comigo. Tinha uma que morreu, papai do céu levou. Daí a outra, papai do céu levou. Uhum. Daí agora fica essa aqui comigo. É? É. Eu tinha assim, ó. Um, dois, e agora ele é um. Ficou só um? É. Porque eu não sei contar, tio. Eu sei contar assim, um, dois, um. Um, dois, um. Ah, entendi. Entendeu? Claro. Qual que é a importância que você acha que tem os animaizinhos na vida do ser humano? Ah, eles são muito bons, porque assim, eles vêm para ajudar as crianças, eles vêm para ajudar os tios a ter mais amor na terra. Quer, tio? Não, muito obrigado. Não quer guardar nada? Não. É bom? É gostoso. E assim, como você não conhece eu quando vinha na Terra a primeira vez, eu tomava água. Água? É. Só que daí os tios não gostavam. Daí me ensinaram a tomar guaraná. Qual que não gostava? O tio que vinha. Ah. Que ficava assim que nem você. Entendi. Entendeu? Porque quando eu era criança, que eu vivia na Terra, e a mãe não tinha nada para dar para nós. Daí, ela dava água com amendoim. Ah. E ela é a única coisa que tinha para dar para nós. Você era pobre? O que, que é isso? Quem não tem dinheiro? Não, tio, era o papai e a mamãe, eles eram escravos. Ai. Eram escravos. E assim, lá na onde a gente vivia, na fazenda que a gente vivia, não tinha nada para dar para comer para nós. A mãe e o pai comiam só assim, o que sobrava dos tios da casa grande e o resto que sobrava. Daí a mãe, ela assim, a gente vivia numa fazenda de amendoim. Daí a mãezinha e o paizinho, eles ficavam pegando os amendoim para dar para os tios do casa grande. E daí o que sobrava, aqueles amendoim bem pequenininho, ela guardava e ia onde a gente ficava e tocava. Ó, ah, não dá pra ver. O pilão dele. Tá aqui atrás. Tem um pilão aí atrás? Tem. É onde eu fazia, onde a mãe fazia a comida pra ela. Ah, sério? É, pra eu e pros meus irmãos. E como que é a vida na escravidão? Ah, é muito triste, tio. Triste, é? É muito triste. Quantos aninhos você tinha? Ah, eu não sei não, de terra, não sei não. Mas eu era bem pequenininho, eu. É? Eu não andava. Não andava? Não andava. Por isso que eu venho sentada, eu não ando. Agora eu não sei se eu não ando. É, eu acho que eu tinha, assim, como fala? Problemas. É, por isso que eu não andava. Eu só andava assim, com as pernas assim, mole. Aham. E onde você mora hoje? Eu moro? Eu não vou falar que é no céu pra vocês não falar que é eu no céu. Eu moro no espiritual. Tem uma casinha? Não, só tem um. Eu tava falando, eu falei pro tio. Lá, como se fosse assim, assim, mas não tem assim, ó, sabe? Parede. É. Você vê os outros do outro lado. Ah. Sem parede? É, mas é fechado. Ah, uma parede invisível. É, e daí você vê. Olha. Você vê, daí assim, porque assim, a gente, não é porque criança que não vai para aprender, viu? Aprende, aprende sim. Olha. Na época da, qual foi a época da terra que eu fui subir, tia? Quando você subiu? É, que eu fui aprender. Você foi pra escolinha? Na quaresma. É, eu fiquei recolhido. Pra estudar. Você não incorporou mais? Não, nessa época a gente não pode vir na terra. Por quê? Porque a gente sobe pra aprender. Claro. Porque o que a gente aprende é assim, nessa época, é a época que o tio que não tem luz, pega os espíritos que tem luz pra fazer as maldades. Aham. É assim que eu aprendi. Claro, claro. Entendi. Entendeu? E então nós que tem luz, a gente sobe e fica protegido. Hoje lá, você já sabe contar? Contar? Lá na escolinha ensina a contar? Então, eu aprendi aqui na terra. Aqui? É, eu aprendi assim, ó. Um, dois, um. Um, dois. Aqui tem dois, um, dois. Sim. Dois, um, dois. Aham. Daí você junta mais um dois, tem mais dois, dois, um, dois. Ah, agora que eu entendi. Entendeu? Sim. E como é que de dois em um dois é a sua idade hoje? No mundo astral? Olha, que eu vim aqui... Ixi, tem muito tempo que eu venho nesse cavalo. Seu cavalo tinha 13 anos. 13, então... 14. Então você já deve ter uns 14 anos. Mais. Você é mais velho que a minha pequena, não é? Ela tem 21. Você é mais velho que ela. É, porque quando ela veio na Terra, eu já vinha. Por que que o tempo na Terra passa e quem era pequenininho fica grandão e você continua pequenininho? Porque eu falei pro tio, que é assim, lá onde a gente vive, no mundo espiritual, não tem tempo. Não tem. Não tem tempo. Então, assim, a gente só ganha e como fala, assim? Conhecimento. Isso! Isso, isso. Isso. A gente só vai reconhecimento só. Uhum. Daí vão assim, aprendendo, aí passando. Passando de fase? Não, passando, o que é assim? De classe? Não. Para passar pra gente aprender. Porque tem aquelas crianças. Deixa eu ficar pro tio. É. Não. Pode só comprar comigo? Tem peitinho. Ah, eu quero. Eu fiz peitinho pra você. Você fez peitinho? Você gosta de peitinho, tio? Eu não sei o que é. Você não sabe o que é? Ah, não gosto. Obrigado. Você não gosta? Não. Eu gosto. É. Toma esse palpite. Toma esse palpite. Ô tia, pega minha boia pra ele ver. Você já viu boia? Já, quando joga na água pra salvar as pessoas, né? Não, não é não. Ah, boia. Essa aqui é boia. É a mulher do boi. Essa aqui é a boia. A boia é a mulher do boi. Entendi. E tem a cavalo, já conheceu o cavalo? Não. A cavalo é a mulher do cavalo. Você não tem pra me mostrar? Ela é lá, tipo, ela. Ah, esse aqui eu ganhei. E quando foi? Terça-feira passada. É. Ah. Esse aqui é minha nova. É. Foi presente. Olha. Tio, eu gritei tanto, que eu queria tanto uma boia, eu ganhei uma boia. Aham. Olha, tem um boia aqui, ó. A minha coisa é tudo assim, ó. Eu não gosto de... Como que você veio aqui hoje? Nossa, cavalo grande. É a minha cavala. E aí eles pegam o cavalo, o meu cavalo, põe eu aqui em cima com ele e eu fico andando de cavalo aqui. Oh. Aí sim. É. Como é que você veio pra cá hoje? Ué, porque assim, tudo que eu faço é o tubavão que deixa. É. É. Daí ele falou assim, ó, vai lá que tem um tio querendo falar com você. Ah. Daí eu vim, porque não pode vir, ele não deixa vir. Não pode vir, não. Né? Então, você veio acompanhado, então. E como é que veio? Você veio voando? Tio, é assim, que nem eu falei pra ele. Quando a gente fica assim, lá estudando, o Papai do Céu vem ver a gente. Mas assim, você não vê ele. Ah. Ele vem ver a gente, mas você não vê ele. Uhum. É assim, é uma luz muito forte. Muito forte. Daí a gente, tem os tios que ensinam nós. Uhum. Daí quando eles vão ensinar nós, é assim, lá a gente aqui, você escuta a gente falar. Não fala de falar assim. Não, é? Não fala com a boca? Não! É. Não, assim, ele fala lá e a gente escuta aqui, acabou. Ah. E nem ele mexe a boca? Não. Ah. É diferente daqui. Sim. Na terra. Lá não precisa... Não precisa falar assim, que nem a gente fala aqui, assim, sabe? Claro. E daí a gente sabe que é Papai do Céu passando, porque ele para de falar e é todo mundo, você vê assim, todos os lugares que tem assim em volta assim, todo mundo faz assim, ó. Daí Papai do Céu passa vendo todo mundo assim. Uau! Esse Papai do Céu é Jesus? Não! É Deus? Sim! Caramba! É ele que passa, por isso que não pode ver ele. Ah. É uma luz. Não é que não pode ver ele. É que é uma luz muito forte. Não consegue. É. Eu já tentei olhar assim. Eles falam que não pode olhar, mas sabe como é que é que anda. Daí eu fiquei assim, ó, daí eu fiz assim. Olhei, mandei. E viu o quê? Tio, se eu falar pra você que eu vi alguma coisa, eu não vi não. Porque assim, não é que eu não vi. É uma luz tão grande, que eu nunca vi uma luz tão grande igual aquela. Ah. E daí assim, quando você olha pra luz, é tão grande, que deixa você tudo preto assim. Nossa. Que é, tio, é muito forte. Entendi. Você já olhou assim, quer ver? Eu falei pro tio assim, sabe quando o sol tá bem fortão? Bem forte. Você já olhou assim bem pra ele, ficou olhando pra ele? Quando você olha pra algum lugar assim, não fica tudo fica perto? Tudo. É assim, é assim. Ah. Só que a luz do Papai do Céu é muito maior que o sol. Meu Deus. Que? Vocês, todo mundo usa roupa igual na escolinha? Tio, é como se fosse assim... É... Porque nós, espírito, nós não temos essa matéria que vocês têm. É só como se fosse umas luzes assim que passa e a gente vê assim. É como se fosse assim, isso aqui assim, ó. Branco. É. Então vocês são uma bolinha de luz. Isso. Mas na aula vocês se plasmam, né? Numa forma humana. Sim. Daí você escolhe uma roupinha. É tudo assim, ó. Ah, tudo é branco. É, tudo assim. Claro. É como se fosse assim, não tem assim, assim. Não tem, é tudo só uma coisa. Ah, uma só. Um vestido. É. Ha. E por que que tem mais que um professor? Porque cada um ensina um negócio pra nós. É? É. Então quantos professores você tem? Ai, tio, é assim. Não dá pra saber quantos um dois, quantos dois tem. Esqueci. Mas assim, vai falar assim, pra você entender, tio. Ah. Vai falar dos bichinhos. Ah. Daí vem um mentor pra falar. Ha. Daí ele fala tudo sobre aquilo. Daí vai falar do tio velho. Vem um fala tudo sobre aquilo. Daí vai falar da espiritualidade, o que a gente tem que fazer. O que a gente não pode fazer. Daí vem outro. Entendeu? Uhum. Eles vão... É assim. Porque eu falei, é que nem aqui. Como chama aqui assim? Uma casa. É. Daí a outra do lado. A outra do lado. A outra do lado. E cada um vai passando assim. Aham. Vai falando. Certo. Entendeu? Entendi. Qual desses ensinamentos você gostou mais? Porque assim, ó, o que eu gostei mais foi de falar do Papai do Céu. É? Eu gosto de falar. O que que falaram dele? Ah, sim, porque quando a gente... É que antes que a gente sobe pro mundo espiritual, você não sabe nada. Então, assim, quando eu vim pra cá, voltei pra cá, porque assim, você sabe como eu morri? Não, como que você morreu? Eu morri afogado. Por quê? Porque eu não andava. Ah. E eu gostava de ir no rio. Eita. E eu tava cambota. Ah. Sabe o que é cambota? Que é isso? Que roda assim, eu andava assim quê? De cambota. Uhum. Eu andava assim. Daí, foi todo mundo pro rio. Ai, não vou comer porque não pode falar, de boca cheia. Boa. Pode. Eu aprendi, pode. Ô tio, depois eu posso comer? Pode. Tá. Daí, eu andava de cambota. E eu fui dando cambota, cambota, cambota pra ir no rio. Mas eu achei que o rio era feladinho. Eu fui bem na beiradinha. Daí eu dei cambota e caí no buraco dentro do rio. Isso. Daí ninguém viu eu, porque eu era petinho. Claro. E pequenininho, daí ninguém viu eu. Daí eu morri. E aí, você acordou aonde? Eu acordei, isso eu nunca falei, eu acordei num lugarzinho que nem eu falei, sim, cheio de gente assim, tudo olhando pra mim, só que assim, quando eu acordei, eu não era o petinho que eu era na terra. Oi. Você era o quê? Eu não tinha assim... Eu não tinha como falar. Qual era a sua aparência quando você acordou no astral? Eu não via eu, tio. Quem não via eu? Eu tentava pegar minha rodinha, eu não pegava não. Você acredita? Acredito. Eu não pegava não. Daí eu chorei muito, muito, muito, porque eu queria voltar, eu queria a mãezinha, eu queria o paizinho. E não via eles. Daí veio um tio, deu assim água pra mim. Daí eu dormi. Claro. Daí depois que eu dei, que ele deu isso, que eu dormi, não sei o que ele deu pra mim. Mas era assim, era um monte de gente, um monte de... Como fala aquele negócio que põe pra deitar? Cama. É, mas não era igual vocês vivem. Era assim, um monte assim. Daí tinha uns tios que passavam assim... eles faziam assim, ó. Daí eu vi assim, saiu um negócio da mão dele assim, ó. E daí eles iam passando assim de lugar em lugar. Cara, tio! Eu vou falar. Cara, tio, era uma cor diferente. Qual que foi a luz que fez em você? Que cor... Não, todo mundo passava em todo mundo. Ah, tem. É, cada tio era assim, ele é o banco, ele é esse aqui, ele é assim, eu não sei o nome de tudo. Sim. Mas eu sabia que ele era diferente, não era igual. Uhum. Daí quando eu já voltei pegando na minha assim, ó. Uhum. Daí eu já via que era eu. Mas quando eu cheguei lá, tio, foi horrível, tio, porque eu não via eu. Ai. E assim, a saudade da mãezinha, do paizinho, era uma coisa tão ruim. Era ruim, era. Até hoje eu sinto saudade dele. Deles? Por que eles estão vivos ainda? Não, eles já vieram, já voltaram. Aham. E... Mas eu não vi mais deles, sabia? Não sabia disso. Só fiquei sabendo agora. Eu não vi mais deles. Ai, que triste. Sim. Eu tenho saudade deles até hoje. Por quê? Porque a mãezinha cuidava muito de mim mesmo, ela não tendo poucas coisas pra me dar. Oh. Eu choro. Mas fala pra mim então, vamos falar de bichinho. Que bichinho que tem lá? Na colônia lá. Tem boia. Tem boi. Eu vejo só os que eu gosto. Não brinco de brinquedo assim, de verdade. Mas já tem lá. Ai, mas pra que tem boia lá? Porque elas não vivem na terra. É. Elas vivem lá também. Mas assim, esses de casa, assim. Também tem. Tem? Tem. Tem algum que tem lá e não tem aqui? Ou é tudo igual? Não, tem sim. Tem? Tem? Que não vem pra cá, não. Como é que ele é? Ah, ele é assim. Ele tem as pernas compridas. Ele tem... Como chama isso aqui? Orelha. É. Bem grandona assim. Uhum. E tem um bico grande. Ué, mas é um coelho passarinho. É, não sei o nome disso. Eles ficam assim, no lugar que eles não podem ir. Só dá pra ver de longe eles. Não dá pra passar a mão neles. Não. Eles morrem? Ah, eles voam. Voam? Eles voam. Porque de vez em quando assim, eles voam pro alto assim. Uhum. E tome! Aponta aqui uma cor que ele é. Tio. E assim, eu já vi dessa cor. Vermelho. Dessa cor. Verde. Não, essa cor aqui, tio. Não sei o que é essa cor aqui. Amarelo. É. Então ele tem uma cor só. Não! Tem duas cores. É. É mitulado. Claro, claro. E quer ver? Tem outra. Tem nome essa colônia onde você fica? Ai, eu não sei não. Não sabe o nome? Não, foi eu. Eu sei que o tio Mentor falou assim, que tem outros lugares que tem mais criança. Aham. Porque assim, eu já fui para dois lugares diferentes. Já? Dois mundos diferentes. Uhum. Eu fui para um mundo desse, que quando eu passei para o mundo espiritual, que foi quando eu cheguei, daí eu fiquei lá, eu vou contar para você. Sim. É assim, eu fui para lá, fiquei lá, daí cuidado deu, daí falaram, daí um dia, falei assim, você tá bom, pode ir embora. Eu falei, mas eu vou pra onde? É. Não sabia pra onde ir? É. Eu falei, mãezinha não tá aqui, paizinha não tá aqui, eu não vou pra lugar nenhum não, vou ficar aqui. Eu só vou sair daqui se mandarem chamar eles, e eu vou com eles. Porque a mãezinha falava assim quando ela viva. Se vier o tio banco aqui pegar você, você esconde. Aham. Você esconde? É. E se você se chamar você, você não fala. Daí a gente vivia assim, num lugar de merda. Quando eu via eles vindo, eu corria e escondia embaixo da pedra, assim, ficava assim lá quietinho. Mas você não tinha problema na perna? Eu andava de cambota. Ah, tá certo. Quando eu falava de corria, eu andava de cambota. Sim, sim. E eu corro também, tá? É. É. Não fala pra ele, tia. Olha. Eu brinco de correr. Nossa. Mas eu. Segura aqui. Não, não, não, tá bom, só mostra um pouco. Só mostra um pouquinho. Eu corro assim, ó. Corre de bunda. Entendi agora, claro. E qual é que foi a aula prática assim que você já teve? Que teve que sair da sala de aula e fazer as coisas. Fala uma aula. Ah! Como é que, tio? Por exemplo, hoje você está incorporando um médium. Você é um espírito que está falando comigo. Teve que aprender. Então, é isso que eu estava falando. Daí eles falaram assim, ó, você pode ir embora. Eu falei, não vou. Vocês podem ir embora. Eu falei, não vou. Sabe como que criança é, né, tio? É, eu sei como é que é. Daí veio um tio. Daí foi assim. Daí, as crianças que podiam ir embora, ficavam num lugar. Uhum. E daí, eu via que vinha um monte de gente diferente. Vinha um vozinho, vinha um estilo de pena. E eu ficava olhando para aquilo lá. Eu ficava esperando o paizinho, a mãezinha vim pegar eu, né? Eu falei assim, é o pai e a mãe deles que estão vindo pegar. Porque vinha vozinha, vinha vozinho, vinha as mulheres de pena, vinha os homens de pena. Até eu fiquei esperando. Daí de repente veio um vozinho de pena. Nossa! É! Quando daí, você fala de pena, é roupa de pena, né? Não, como fala? Isso! Claro. Daí ele veio, mas ele era bem vozinho, bem vozinho. Olha. E daí ele falou assim, eu vou escolher você. Daí eu falei pra ele assim, por que você vai escolher eu? Eu não quero você não. Ele falou assim, mas eu vou escolher você. Você vai ser meu. Daí eu olhei pra cara dele assim, fiquei olhando. Daí eu curti dele, sabe? Gostou? Curti dele. Porque ele é bem vozinho. Ah. Daí ele me levou e começou a me ensinar. Você fica emocionado quando você fala dele? Eu fico mais querendo chorar quando eu falo do mãezinho e do paizinho. E esse caboclo aí? Por que que ele quis escolher você? Porque é eles assim, não, assim, as crianças, elas vêm na terra só pelos tio de pena e pelo vozinho e pelas vozinhas, só. Não tem outro que tá criança. E daí, quem escolheu foi um tio de pena. Entendi. Daí ele ensinou tudo que eu ia aprender. Daí eu aprendi tudo, daí ele falou assim, agora você vai falar com o Papai do Céu, Papai do Céu dá, como fala? Dá autorização. Autorização. É assim que fala? pra você ir pra terra. Ensinar os tios a aprender. Daí eu vim. Você vê. Como é que foi a aula pra usar um corpo físico pra falar comigo? Ai, tio, no começo nem falava. Era. Eu não falava, não. Era difícil? Era. Por isso que eu falei, no começo de tudo, quem trazia eu pra terra era o tio índio. Daí eu vi ele fazer e ele ensinava eu. Daí um dia ele falou assim, você viu como que é? Daí quando ela assim, ela pra mim vir, ele colocava eu assim perto pra mim tomar conta do cavalo. Tá entendendo o que eu tô falando? Daí assim, eu tomava conta do cavalo. O cavalo é o médium. É esse cavalo. Tá. Entendeu? Não é aquele. Não, esse aqui é a cavala. Tá. Essa é a minha cavala. Certo. Viu o rabo dela, tio? Vi, olha. De verdade, hein? Eu andava em cavala, sabia? Ah, sério? Eu subia por aqui, ó. Pendulava por aqui, ó. Perigoso, hein? Não, é, ela era bem mansinha. Era? É. Então aí... Daí, falou, ele vinha é. E mostrava pra eu como fazia. Sim. Porque assim, como meu médium, meu cavalo, que você falou que é médium que fala? Isso. Não, mas o cavalo é mais bonito, né? É, bem mais bonito. Meu cavalo, é, ele não fica, quando a gente incorpora nele, ele não fica, o espírito dele não fica perto. Então, ele é mais difícil. Ah. Porque assim, tem que sair um. E o outro tem que entrar, não pode deixar vazio. Pode? Não. Assim o tio índio picou pra mim. É, porque senão cai, né? Senão depois o espírito dele não consegue voltar. Eita. Daí foi assim. Daí ele vinha, daí o tio índio falava assim, agora você vai. Daí eu ia, eu voltava. Porque eu também não sabia o que era. Porque assim... Tio, olha só, eu era pequenininho, peitinho, bem criança. Daí eu comecei a falar num corpo desse tamanho e sem ser peito. É. Como você acha que eu fiquei? Você ficou arrasado. Que é isso? Triste. É, eu fiquei triste. Eu falava assim pro tioinho, mas esse não sou eu. Não sou eu não, não quero eu não. Daí o tio foi picando e picando, que eu perdi o corpo de matéria, que eu ganhei o corpo espiritual. Foi? Foi. Daí eu fui entendendo. Daí eu fui aprendendo. Tudo que eu sei hoje, eu fui aprendendo as coisas. Foi aprendendo tudo? É. Igual peitinho. Na minha no meu tempo de vida eu não comia peitinho. Eu não comia isso. Foi aprender. Eu comia assim, tio. Tem um negócio que eu faço que chama gororoba. Eita. Gororoba é o que eu comia quando eu era criança. Ah, sério? Que é a água, os pedacinhos de amendoim, filado, com um pouquinho de açúcar perto. Olha. Que é o açúcar da... da cana. Você gostava? Eu gostava, era isso que alimentava eu. É. A mãe não tinha leite, eu tomava isso. Na escolinha, qual foi a lição assim que você... Eles ensinavam rezinha? Eu tô aprendendo a rezar. Fala uma que você aprendeu. Ai, não tem ainda não. É difícil, né? É. E tem alguma lição que eles ensinaram que você não gosta? Não, porque assim, lá a gente aprende muito das coisas espiritual, é. Que muita coisa a gente não pode falar. Claro. Entendeu, tio? Tem coisa que eu falo, tem coisa que eu não posso falar. Você já encontrou com um trevoso? Por quem é ele que você um fala? Um espírito das trevas, da escuridão. Já. Já. Já. Eles são feios. Já. Já. Só que assim, quando eu encontrei... Você conheceu o Tubavão já? Ainda não. Então, o Tubavão que defendeu. Aham. E aí, sabe como é que era, né, tio? Uhum. Eu não podia sair. Foi nesse tempo aí, como fala o tempo da terra? Foi nesse tempo aí. Uhum. Isso que hoje fala assim, tem que subir, não pode descer, eu não desço mais. Não. O que aconteceu? Conta pra gente. Então, falaram logo quando eu comecei a vir. Daí falaram assim, eu era criança, comecei a comer peixinho, tomar guaraná, ganhar pirulito. E aí falou assim, você não vai poder vir na terra por um tempo. Eu falei, eu não vou ficar sem meu petinho, não vou ficar sem guaraná, não vou ficar sem nada. Eu vou assim. Eu fiquei lá assim, olhando para saber como que eu ia fugir para vir para cá. Uhum. Mas eu não sabia as coisas ruins que tinha na terra nessa época. Daí eu peguei e vim para terra. Sozinho? Sozinho, sem mentor, sem ninguém, sem o tio índio, sem ninguém. Ah. Daí quando eu cheguei aqui, tio, era tanta coisa feia, tanta coisa feia, tanta coisa feia, que eu fiquei escondido. Que nem quando eu era vivo. Só que daí, essas coisas feias, não sei como me achou. Achou? Me achou. Eita! Eu lá, porque assim, eu falei assim, uma hora eles vão embora, né? Pensei eu, né? Falei, uma hora eles vão embora e eu vou conseguir voltar sem eles me ver. Só que chegou uma hora que veio um e passou. É, os paizinhos, a mãezinha ficava sempre amarrado naquilo, como chama? Corrente. Isso! Passou uma em mim. Ah. É. Porque tem corrente espiritual também. Tem, né? É. Tem, bem, a gente. Uhum. Daí, só que assim, quando pegou um, um só me pegou. Um só me pegou. Só que tio, veio tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que eu não sei de onde apareceu tanto daqui. Eita. Tanta coisa feia veio em volta. Coisa feia é o quê? É que não é bonito. Eu sei. Mas é gente assim, igual a gente? Não, tio, não, não é não. Vocês são bonitos. É muita coisa feia mesmo. Mas é um tipo humano, assim, ou é um animal? Não, tio, tem bicho. Tem bicho sem cabeça. Tem gente sem, assim, tudo assim, estranho, mas caro. Deformado. É. Tem gente que não anda. Tem gente sem assim, sem um braço, sem uma perna. É assim, é tudo espiritual. Mas esses bichos feios, eles são muito, muito matéria. Parece matéria, tio. É. Mas são espiritual. Uhum. Mas parece matéria. São feios, feios, feios, feios. Dá medo. Você chorou? Muito, muito, muito, muito. Daí... Foi onde eu conheci o Tubavão, porque eu não conhecia ele. Não conhecia? Não. Mas ele já conhecia você. Já? Sim. Mas como ele também, ele podia andar nessa época da terra de vocês, uhum. Ele podia andar, porque ele pode andar, porque ele sabe se defender. Uhum. Eu não sabia. E aí eu comecei a gritar, pedir socorro. Chamar pelo tio índio, só que o tio índio também não pode vir na terra pra salvar eu. Sério? Ele não pode, senão iam vender ele também. Eita. Porque os espíritos de luz, que não passaram pela escuridão, eles não podem vir na terra. Ele não tem habilidade naquela densidade. Isso. Claro. Então, daí eu chorei, chorei, chorei, chorei. Ô tio, uhum. Eu vou falar pra vocês. Ele me pediu tanta coisa pra fazer. Tanto, por quê? Maldade pros outros. Ah, mas eles estavam lá, eles mesmo podiam fazer, não? Mas eles não têm luz para fazer isso. Ah. Por isso que eles pegam os escravos, que é os espíritos de luz, para poder fazer. Ah. Eles assim, eles puxam toda a luz que os espíritos têm, que ele pega os espíritos de escravo e puxa tudo a luz. Depois que ele puxa tudo a luz, eles amarram você e deixam você amarrado para você fazer o que eles querem. Nossa, que malvados. É, tio, por isso que eu falei, é tudo bicho feio. Doeu? Eu não sinto dor. Não. Não doía. Então você estava de assustado. É, tipo, porque eu sou criança, não estava acostumado a ver. Qual deles você lembra assim mais de todos? Qual que você lembra mais? Teve algum que conversou com você? Tinha. O que me pegou. O que é que ele dizia? Ele falava assim que eu tinha que fazer maldade, que eu não podia ter luz. Que eu tinha que fazer muita maldade para ele. Ele era um bicho. É um ser humano com forma de bicho? É, um bicho. Qual bicho? Cavalo. Eita. Mas não era cavalo assim, igual a cavala, igual vocês conhecem. Uhum. Ele tinha assim, o pescoço bem grandão. Ele tinha assim, as orelhas bem grandonas, os olhos, tio, era tão feio. Era. Os olhos, era assim, como fala essa cor aqui? Vermelho. É, e pingava sangue. Uau. Ficava assim, ó, o sangue correndo. Sabe quando chora? Sim. Mas ele chorava sangue. Você não ficou com dó dele? Tio, hoje eu fiquei, porque eles não sabem o que estão fazendo. Depois eu aprendi. É. Mas eu fiquei com muito medo, não sabia o que eles iam fazer comigo. Uhum. Eu só tinha visto o tio índio e o tio que cuidou dele no céu. Claro. Os outros não conheciam. Uhum. Daí, o tio Bavão veio e salvou eu. Como? Ele tirou a corrente. Mas quando ele foi salvar você, os outros não tentaram prender ele também? Não, tio, não. O tio Bavão, você não conhece ele. É. Gente, é igual aquela pessoa que chega num lugar que todo mundo respeita. É, ele é assim. Ou respeita, ou depois sofre, né? Sim, claro. Quando você chegou lá, quando ele chegou lá, falou o que assim pra você? Falou assim, Zé Pretinho. Não, porque assim, quando ele chegou, ele perguntou primeiro o que tinha acontecido. Uhum. Mas eles foram espertos, tio. Eles esconderam eu. Ah. O tio Bavão não vê eu. É. Porque ele não sabia que o tio Bavão era outro que cuidava dele. Uhum. Aí ele condenou eu. Só que eles deixaram. Sabe assim? Eu aprendi quando eu fui na escolinha. Que tudo que é errado não dá pra esconder. Não dá pra esconder, não? Não. Porque papai do céu morre. Ah, no mundo espiritual, né? E no mundo material também. Mas demora. Às vezes não, viu, tio? Papai do céu morre. Daí, ele deixou a corrente assim, ó. Bem no pé dele. Esse que prendeu eu, como fala assim, o pé do cavalo? Casco. É, ele tinha isso. Eita. Daí ficou assim, ele deixou enrolado no pé dele, porque eu ficava preso no pé dele. Sim. entendeu? Sim. Daí eu tinha uma vozinha e falou assim, que é isso que tá aí? Quem tá aí preso? Porque assim, tem gente que eles deixa prender, mas criança não pode prender. É. Quem que eles deixam prender? Os espíritos de luz, que é maldoso. Ah, tem espírito de luz que é maldoso. Tem. Foi. Entendi. Ele ainda não é tão evoluído para não fazer o mal. É. Mas ele já alcançou um certo nível que tem uma certa e assim, luz. É aqueles espíritos que ganham luz, mas quando ele vem na Terra trabalhar, o cavalo dele usa ele para fazer maldade. E dá para usar um espírito, dá? Você não sabia disso? Para fazer maldade? Você não sabia disso? Não. A ideia é que assim, o espírito vem e pode fazer maldade porque ele quer, não porque o ser humano está usando ele. Tio, tem gente que nem os espíritos acorrentou eu. Tem gente que acorrenta os espíritos, os humanos, os de matéria. Nossa! É, tio! Por exemplo, a pessoa morreu. Daí, um médium acorrenta ele pra fazer maldade? É, você não sabia disso? Não. Eu aprendi também. Eita! Então, qualquer um que tá na Terra hoje, a hora que morrer, pode passar por isso? Pode. Virar escravo, ou faz maldade, ou acontece o quê? Fica preso. Preso? Quando fica preso é bem tratado? Eles dão de comer para os espíritos. Mas não dá chicotada, né? Não, porque eles não vêem também. Aham. Entendi. Que eu vou comer meu peitinho, você não quer? Pode comer. Ô Zé Pretinho, o que que o ser humano pode fazer para a hora que desencarnar não correr o risco de ser aprisionado, de ser escravizado? Pode tomar o tempo que você precisar. É a hora do lanchinho. Você não quer mesmo pedir, tio? Não quero. Você não pode falar de boca cheia, aprender. A tia falou que não pode, que é feio. Tá certo. Não pode mesmo. Já deu hora do lanchinho, né? Vou aceitar a sua. O que que é isso aqui que você me deu? Não pode falar com boca cheia. É paçoca. Tu aprendeu um nome, é? Aprendi! Boa! Porque quando eu vinha na Terra, eu fazia e não tinha nome. Daí o tio falou assim, é igual o negócio lá. Daí falou o nome quando eu aprendi. O que que qual que foi a pergunta que eu fiz mesmo? Você lembra? A última pergunta? Eu tava comendo. É. Agora pode falar. Vou fazer outra agora, porque eu não lembro mais. Pode aprender. Quando o tio Bravo chegou, daí ele falou, quem é que tá acorrentado aí? O que que o outro falou? Ele falou ninguém, porque ele não queria mostrar eu. E aí? Daí, eu gritei. Daí o tio Bravo falou isso. Isso é o grito de criança. Criança, você sabe que não pode pegar. Uhum. Ele foi lá e viu eu. Aí ele soltou eu e levou eu para o... Como ele soltou você? Ele tem uma espada? Não tem. Ele pegou com a mão e soltou eu. Daí você conheceu o tio Bravo. Na hora que ele falou com você, você tomou um puxão de orelha? Não, não queria ir também. Não. Eu não sabia quem ele era. Que situação. Assim. Ele vem te ajudar e tu ainda. Sai daqui, sai daqui. Como que eu vou? Sendo que eu não sei quem era, não ia ser, não sabia se ia ficar pior. Né, tu vai que fica pior. É verdade, você falou o que pra ele? Não vou, não vou, não vou, não vou. Daí, ele criou assim um negócio em volta de eu. E nesse negócio em volta de eu, o tio Indy falou comigo. Que eu podia ir, que foi o tio Indy que mandou ele lá. Olha. Daí eu fui. Pode-se dizer que esse tio Bravo é muito inteligente. É. Ele fala que ele é assim, ele é um espírito que ele não tinha luz. Uhum. E agora ele ganhou luz. Uhum. E também, como eu, ele aprendeu muito. É. Porque assim, o tio Índio é o que manda em todo mundo do cavalo. Já sei quem que é. É o pajé Pena Branca. E é ele mesmo. Você conheceu ele? Sim, falei com ele. Você viu como ele é bondinho? Nossa senhora. Ele tem um conhecimento muito profundo. Fala, pai. Não tem como não aprender com ele? Não tem como não aprender. Então? Eu explico direitinho. E tem como ser maldoso com ele? Não. Então, foi o tio Bavão. Ah, foi esse que foi buscar você. Você vai comigo. Agora que eu tô lembrando da sua história, né? É. É ele? É ele! Oh. É o tio, é o vozinho do... Ai, ele é vozinho mesmo. É, do vozinho das penas. Nossa! Que coisa boa! E aí, no final, quando você vem aqui na Terra, o que, que você gosta de ensinar para as pessoas? Porque é assim, depende. Tem vez que eu venho na Terra, eu venho só pra brincar. Ah, sim. Brincar, comer, falar com o tio. Eu não posso fazer nada. Tem dia que eu venho, porque assim, pra você entender, a missão que ele dá é quando a gente vem pra Terra. É. É. Portanto que tem dia que eu venho, que a tia fala que eu falo mais do que tudo. É. Porque eu falo, falo, falo. Daí eu respondo tudo que quer. Oi, tia! Oi! Tá bem, tia? Você veio falar com eu também, tia? E vem você. Boa tarde. Boa tarde. Falaram que o tio quer falar comigo, eu tô falando com o tio. Graças a Deus. Deus te abençoe. Quer pedinho? O tio fez pedinho pra eu. Olha. Pois já tem nós, Tom. Só nós dois, né? Nós três, nós quatro. Salva, tia Cartoli. Olá. Tia. De que a gente tava falando? Tem dia que você vem na Terra e fala muito. É, tem dia que eu venho na Terra e falo muito. E hoje qual foi a missão? Então, o tio Índio falou para falar com você, o tio Bavão falou para falar com você, porque assim, o tio Índio, ele é muito bondinho, uhum. Muito bondinho, bondinho, bondinho. Tem coisa que eu peço para ele, é muito difícil de falar que não. Só que daí, tio, tem que falar com o tio Bavão. Uhum. E daí o tio Bavão que fala o que pode e o que não pode aqui na Terra. Entendi. Tem coisa assim que a tia pergunta pra eu, uh-huh. E eu vou lá no espírito, pergunto pro tio Bavão se eu tenho autorização pra ir lá nos outros espíritos perguntar o que estão perguntando. Ah, é? E o que você é capaz de fazer? Você consegue, por exemplo, se eu disser assim, ah, como é que está a minha avó? A pessoa vem e fala para ele, como é que está a minha avó? O que você faria? Então, a tia pergunta assim, Né, tia? Pergunta. Eu preciso ir pedir que tenha autorização para falar. E tem dia que eu não tenho. Certo. Mas aí você vai até o desencarnado. Acha ela. Não. Alguém manda uma mensagem para você. Entende? Daí fala como é que tá, como é que não tá. É. Claro. Se já voltou, se não voltou, se tá... Ah. Se tá... Como que é? Que fala? Pra cuidar dos outros? No hospital. Se tá lá tendo cuidado. Certo. Se tá aprendendo. Se tem criança escutando você, assim... Que nós também somos criança, né? Que mensagem você passa pras crianças? Pra aprender, ficar perto do Papai do Céu. Ah, é? Mas já não fica normal? Aí tá falando das crianças da Terra ou das crianças do Céu? Da Terra. Não fica não, tio. Não? Tem criança que não fica não. Ué, o que que quer dizer ficar perto do Papai do Céu? Aprender, Papai do Céu. Aprender a rezar. Porque tem muita coisa que eu aprendi em espírito que eu tinha que aprender em vida. Fala alguma delas pra gente. Quais as coisas que você aprendeu em espírito que podia ter aprendido em vida que seria bom pra você? Assim, tio. Foi mais pra eu, tia. Assim, quando eu era vivo, eu não gostava do tio branco. Tá com bicho, né? Sozinho o bicho, não. Gás. É o gás. Não é bicho nada. Daqui a pouco sai. Então, eu não gostava do tio branco. Porque o tio branco batia na mãezinha, batia no paizinho, batia no chupeto. Que ensinamento você acha que você podia ter tido, que as pessoas hoje podem ter para viver uma vida melhor? Que nem o tio índio fala pra eu. Que eu não posso falar quem tá certo e quem tá errado. Como assim? Porque assim, eles batiam no chupeto, porque em outra vida, o chupeto fez muita coisa errada também. Aham. Entendeu? Sim. Eu já vi em terra muita criança nascer e muita criança morrer. E pra vocês que olham assim, a criança, vocês olham a criança como criança. Um anjinho. É, e não, nem sempre é assim. Uhum. Às vezes veio na Terra como criança, a matéria é criança, mas o espírito é tão velho, tão velho, tão velho, que vocês não conseguem ver ele como velho. Entendeu? Sim. Porque assim, vai passando, o espírito vai passando, vai passando, vai encarnando aqui na Terra e vai subindo. Vai passando e vai subindo. Ele não tem como nascer na Terra de avôzinho. Tem? Não. Então, ele vem como criança. Ha. Então a criança não é um anjinho, é um espírito que já teve outras vidas. É, tio, não é toda criança que é anjo. Já viu aquelas crianças que nascem, faz assim, e morrem? Nunca vi. Nunca Mas vi? Mas tem, eu sei que tem. Então, é aquelas crianças que vêm na Terra só para respirar e vai embora. Porque é o tempo de Terra que ela tinha que ter o Espírito poder continuar evoluindo, continuar subindo. Eu falei com o Luquinha e ele falou que ele não sabe por que ele fica sempre criança, que ele acha que ele tem um problema na cabeça. Porque ele já podia ser um espírito adulto, ele já podia tomar outras formas no astral. Não, não é assim. Como é que é? Os espíritos criança vem sempre criança, nunca quer. É que nem eu. Era pra me dizer que grandão que nem vocês assim. É. Mas eu não sou. Por que não? Porque o Papai do Céu deixa as crianças só crianças. Entendeu? A gente vem na Terra porque assim, eu vou falar o que eu aprendi, tá? Isso. Os espíritos que vêm na Terra, que vêm para trabalhar na Terra, eles não têm outras vidas. Eles param naquela vida que ele veio e escolheu de vir para a Terra trabalhar. Entendeu, tio? Sim. Entendeu ou não entendeu? Nem, você foi criança na última vida, você vem trabalhar como criança. É. E daí eu não tenho outras vidas para frente. Mas você tem mais vida para trás? Tem, mas a gente pega sempre a última vida. Ah, tá. Entendeu? Sim. Tem as outras vidas para trás, mas quando a gente vem trabalhar, a gente escolhe trabalhar sempre na última vida. Entendi. Mas lá no astral você pode, se você quiser, tomar a forma de uma vida passada. Pode. Você já fez isso? Não. Não, porque eu gosto de ser criança. É? Mas se quisesse, podia. Ou tem que estudar? Tudo tem que estudar, Nátio. Tudo tem que estudar no astral? Tudo. Tudo, porque assim, toda vez que o espírito vem para a Terra e volta, é como se ele viesse, quando ele vem para a Terra, ele quer se tudo o que ele aprendeu. Uhum. Daí quando ele volta com mais conhecimento de alguma coisa, menos conhecimento de outra. Olha. E assim, o mundo espiritual também muda. É. Por isso que sempre tem que estar estudando. Tem aprendizado novo? É. Muito. É a evolução, tio. Ha. Eu não falei pra você que eu já fui pro mundo, voltei, já fui pro outro mundo. Então, nesses outros mundos aí, o pessoal é humano igual a gente? Não, mundo espiritual. Sim, mas ele tem uma forma humana ou já parece outro jeito? Não. É tudo luz. Tem. É tudo luz. É uma luz mais é... quando eu falo assim, menor? Fraca. Isso. Do que é do Papai do Céu. Entendi. Que lindo, né? E assim, os mundos que eu fui, em dois mundos que eu fui. Assim, um, dois. Um, ela, a cor, ela mais branca que essa. Ah. É, mas ela é mais branca que essa, né? Assim. É. E o outro, ele é assim, ó. Olha. Os mundos mudam a cor. E o que, que você aprendeu lá nesses mundos? Então, um foi quando eu cheguei. Aham. O amarelo. Foi quando eu cheguei. E o outro é o que eu estou hoje. Entendi. Claro que sim. Que lição você quer deixar, ou falinha, ou conhecimento que você quer deixar, que os titio que está aqui com a gente hoje aqui, eu ouvindo, guarde para aprender, para viver a vida aqui encarnado? Assim, que o tio apenas gosta mais dos bichos. Que os bichos também é de Papai do Céu. Uhum. Porque assim, eles vieram bichos, mas vão vir gente. Vão, é? Vão. Vai demorar, hein? Mas eles vêm gente, viu, tio? Uhum. E que assim, o tio tem que ficar mais perto de Papai do Céu. Olha. E você falou que as crianças também, né? Era o conselho para as crianças. As crianças também. O que representa ficar mais perto do Papai do Céu? Você falou fazer oração. Que mais? Aprender. Porque o que eu vejo hoje aqui na Terra, tio, que as crianças não sabem nada de Papai do Céu. Ai. Isso é muito triste. Porque quando elas subir, elas vão ter que aprender tudo aquilo. O que eu falo para você, tio, é assim, que Papai do Céu deu essa vida para cada um de vocês. Não perca essa vida de aprender de Papai do Céu. Não perca oportunidades de aprender sobre Deus. É. Sim. Não perca. Nessa vida. Porque é tempo de Terra que vocês vão deixar. Cada dia mais vocês vão deixar a vida aqui na Terra para aprender, para deixar de aprender a Deus. Fala isso aí de outro jeito. por favor. Assim, se você vem na Terra e você não aprende Deus, tá entendendo? Sim. Você está deixando um tempo na Terra. E daí quando você subir, todo aquele tempo que você aprendia, podia aprender Deus aqui quando estava vivo, você vai ter que aprender lá. Ah, entendi. Só que quando você subir, o seu espírito não vai querer saber de Deus. Porque ele fica... Quando fala que fica nervoso? Revoltado. Isso. Porque se você aprende Deus aqui na Terra, você entende tudo como é e como ele quer. Claro. Entendeu? Já chega do outro lado, mais tranquilo. Sim. Mais obediente. Porque assim, vocês hoje estão tudo matéria. Sim. Mas dentro de cada matéria está o espírito. E o espírito aprende as coisas da Terra. Claro. Entendeu? Sim, senhor. Portanto, que tem dia que eu venho na Terra, outro Gavão, outro Índio, outro do Coco, eles vêm na Terra, a gente vem na Terra, para ensinar não a matéria de cada um, mas para ensinar o espírito. Claro. Você acha que com a nossa conversa hoje o espírito de cada um vai poder se melhorar? Acho, sempre que eu não venho na Terra para fazer isso, né? É. O que é que de tudo que você falou, você gostaria que a gente guardasse mais? E lembrasse sempre? Que o Papai do Céu é a maior coisa que tem. Que não tem coisa maior que ele. A buscar estar sempre próximo de Deus. É. Eu não falei para você que sempre quando ele aparece, eu sou criança, eu sempre tento ver ele. Mesmo falando que não pode, mas eu quero ver ele. E tudo que eu faço, tudo que eu aprendo, tudo que o tio Índio, o vovão me fala, eu fico olhando bem, aprendendo bem, porque eu quero chegar a ver Papai do Céu. Aham. É um treinamento interior constante. E é isso. Claro. Eu não sei o que você falou, mas deve ser isso. Você sentiu que é por aí, né? Ô, Elê, muito obrigado de ter vindo falar com o titio. Tá, tá mandando embora? Não, você pode ficar. Ah, tá. Mas é que eu tô agradecendo, né? Fiquei muito feliz. Tá. Vou comer, tá? Quando você olha pro um encarnado, você vê a luzinha? A aura? Não, a gente vê o espírito. Vê o espírito? E o espírito tem cor? Quando está no corpo? É assim. É uma cor que você não consegue ver. Sim, você consegue. O que que essa cor fala para você? Então, é uma cor que vocês aqui não têm essa cor na Terra. Sim, mas você consegue ver. Sim. E o que, quando você vê essas cores, o que, elas falam para você? Da evolução do espírito? Ou do estado que ele está, emocional? É isso. É esse, é. E como, por isso que às vezes a gente pergunta como vocês estão. Já sabendo. Para vocês escutar, a matéria de vocês escutar, mas a gente já sabe. Já sabe. Aqui a gente está em quatro pessoas, cada um tem uma corzinha, ou está tudo igual? Não, é assim, a cor do espírito é tudo igual. Sim. O que vai mudar é, como faz assim, que fica mais assim, mais assim? Não. Igual a chama da Vera, que tem bem pouquinho, está bem grandona. A chama, não é essa? É iluminado. A luz. É, que tem mais ou menos. É a intensidade. Que é isso? Ficar mais forte, mais fraco. Como que é isso que você falou? Intensidade. Isso. Isso, falar assim, assim? É. É isso. É isso que... Isso que ele falou, fala aí. Intensidade da luz. A intensidade da luz. Ou mais forte ou mais fraco. É. Então você vê cor por causa do corpo emocional da pessoa. Essa cor está mais forte e mais fraca. É, mas é uma cor que não é uma cor que vocês têm na Terra. Entendi. É uma cor... que vocês aprendem lá. É, é uma luz que é uma luz... como fala? Ah, eu não sei falar. Você sabe... É uma cor que não tem cor. Ela não é branca, ela não é dessa aqui, não é dessa aqui. Depois você já precisa ensinar a cor pra eu, viu? É. Que assim seja. Então, Erê, tava agradecendo você, né? E você sabia que hoje a gente vai conversar com o tio Bravo? Eu sei. É? Quais os dois? Os dois. Primeiro que o senhor trancar a Rua das Almas. Ou sei, eles que decidem lá. E depois que o senhor João Caveira. Conhece os dois? Conheço, tá os dois aqui, ó. você não manda embora, mas ele já falou. É? Ah, eu não mando, não. Tô muito agradecido de você ter vindo e ter passado esse tempo conosco, viu? Você não quer pedir mesmo, tio? Ah, não, muito obrigado. Quer te amar? Aproveita que hoje já tem nós. Hoje nós estamos bonitos. Kátia, ele não quer. Mas o tio pega e traz pra mim. Não, eu vou te pegar. Pode ir, pode ir. Calma, tio. Bom, tio, eu vou embora. Você não vai dar um abraço no cachorrinho antes de ir embora? Olha, vem aqui. Eu beijo ela, vem cá. É. Tá bom pra você? Papai do céu te abençoa. Ela sempre come. É? Vou mas acho que ela comeu antes alguma coisa ali. Será que ela tá com fome ainda? Ela come, vou dar pra boia também. Ah, mas essa não vai comer. Ela come sim, tio, olha. Tá certo. Tá comendo, né? Que assim seja, graças a Deus. Oh, graças a Deus. Graças a Deus, né, ele? Não vai comer? Não vou comer. Se alguém quiser chamar o ele, o que, que tem que fazer? E pode pedir o que pro ele? Colocar um docinho no jardim? Não chama a formiga, come. Mas as pitinhas sou eu que mando. O quê? As pitinhas. A formiga. As pitinhas sou eu que mando pra comer. Ah, é? Eu não posso vir comer. Então você reparte, né? Graças a Deus. Ai, sim. O tio Bavão ensinou. Que a gente nunca pode pedir nada. Para as formigas? Não. O tio que vem falar com nós. Ah, entendi. Pode pedir, por exemplo, você não vai pedir para ninguém uma garrafa de suco. Não pode. Um suspiro. Suspiro é gostoso, você já comeu? Já. A tia torce para eu. Só que ele sobe na boca. É. Tudo que é bom dura pouco. E ele sobe na boca. Ô, tio. Sim. Ô, tia, quando é meu feto? Um, dois. Setembro. Quanto tempo aí? Você pode... Um, dois. É pra falar pra ele. Daqui a 3 meses. 3 meses? Se quiser vir na minha festa, pode vir. Tô convidado? Tá. Muito obrigado. Pode vir. Daí vem o vozinho. O vozinho é... você vai gostar dele. Vou. O vozinho você pode fazer pedido. Pode, é. E como que é que ele chama? Ah, não pode falar, ele não tem nome. Ele não deixa eu falar. Depois eu descubro, né? Descobre. Só Só se vir na festa. Tá certo. Vamos ver o que, que a espiritualidade reserva na nossa caminhada. E tem o bolo da mãe preta também. Ah, tem isso também. Tem. Olha aí. Fala pra ele que é. Outubro? Que assim seja. Só que daí não é aqui. Não é não? Não. Fala pra ele, eu não sei falar. É na rua. É na rua? Distribuindo bolo pras crianças. E o Erevai? Erevai. Eu não vou incorporado, mas eu vou atrás chamando as crianças. Você vai rolando assim no chão? É, chamando as crianças pra comer dando bolo. Dando cambalhão. É, porque assim, é um bolão bem grandão assim. Daí, como chama aquele negócio que põe em cima, tia? É, cobertura. Não, carro. Não, pra andar. É o pneu de borracha que ele fala, é carro. Ah, coloca o carro em cima do bolo. Não. Em cima do carro. Ah, o bolo. E sai distribuindo. E vai andando assim na rua, fazendo pras crianças tudo que não tem bolo pra comer. Nossa. No dia da mãe preta. É? É. Será o dia de Nossa Senhora Aparecida? É, a mãe preta. Que é assim, sim. Esse ano vai ser maior ainda? Vai, é. E aí, tia? O pai do céu vai ajudar? Foi mais pra mim, bom? Você gosta da mãe preta? Nossa, eu amo ela. Eu também. Nossa, uma paixão assim. Eu gosto dela porque ela é pretinha. É. Ela é pretinha igual eu. É. Não sabia. Você gosta de musiquinha? Eu gosto. Qual musiquinha você mais gosta? Canta da minha. Qual de chegada, de saída? Não, do baixo. Papai do céu me fez um pedido. Que é? Papai do céu me fez um pedido que eu não posso negar. Ele me pediu para te abraçar. Ele me pediu diante do Congá. Papai do céu me fez um pedido que eu não posso negar. Papai do céu me fez um pedido que eu não posso negar. Ele me pediu para te abraçar. Ele me pediu diante do Congá. Esse é que eu canto quando eu vou embora. O animalzinho reagiu a... Ela gosta. A pedido do abraço. Porque eu tinha uma aqui, uma peluda, minha peluda, que foi a que morreu primeiro. Quando eu vinha, ela via eu vindo longe. Não era, tia? É. Ele já ficava assim, ó. Aqui, assim, ó. Lá no cavalo deu. Olha. E aquele ali também, ó. É. É a outra. Sim. Tia, eu já vou embora. É mesmo? E aqui pega pouco tempo. Ah, onde tá o vovô Pena? Tá todo mundo aqui, tio. Tá. Você viu que o cachorro pegou a comida da vaquinha, né? Porque a vaquinha tem que comer. Como assim? Ele pegou, acabou? É a vaquinha que tá comendo, tio. Ah, é? Quando as petinhas comem, não sou eu que estou comendo? Ah, entendi. Faz sentido. Peraí, deixa eu dar uma vez. Benta, tio. Benta, tio. Nossa Senhora, Jesus Cristo nos abençoe a todos. Guarda minha boia. Deixa. Tá sorrindo. Perdão, vou embora. Tchau. Tchau. Tchau. Ficando com o pai do céu com o mim, porque eu conversar com eu, que eu queria conversar com eu, pra comer, pelo tio que deu o peitinho, pra tomar guaraná. Então. Afinal, quando você vem aqui na Terra, o que você gosta de ensinar para as pessoas? Porque eu acho assim, a missão que a gente dá é quando a gente vem para a Terra. É. É. O tanto que tem dia que eu venho, que a tia fala que eu falo mais do que tudo. É. Porque eu falo, falo, falo, e daí eu respondo tudo que Você veio falar com eu também, tia? E veio você. Boa tarde. Boa tarde. De que a gente tava falando? Você vem na Terra e fala muito. É, tem dia que eu venho na Terra e falo muito. E hoje qual foi a missão? Então, o tio Índio falou pra falar com você. O tio Babão falou pra falar com você. E assim, o mundo espiritual também muda. É. Por isso que sempre tem que estar estudando. Tem aprendizado novo? É, é evolução, tio.